tocam agora as melhores músicas em inglês. se la muevo toda. Porque sabes una cosa, y de grande soy viciosa. Claro, sol. Claro, sol. Planet, sol. Planet, sol. Planet, sol. Planet, sol. Planet, planet, planet, sol. Planet, planet, planet, sol. Planet, planet, planet, sol. Planet, sol. Planet, sol. Planet, sol. Planet, sol. Come to my planet, so such a free.

Yeah. We'll be right back. Acid.